combater nas cruzadas junto com seus companheiros. Foi aprisionado, adoeceu, perdeu muito peso e depois de alguns meses a sua família conseguiu pagar um resgate e trazê-lo de volta à cidade de Assis. Os seus biógrafos registram que ele passou um ano acamado. Não se sabe exatamente de quê, porque naquele tempo, no século XIII, nós não tínhamos o diagnóstico da depressão com tanta facilidade que temos hoje. Mas Divaldo Pereira Franco nos diz que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco alcançou a sua iluminação interior, o autoconhecimento. Naquela noite escura percebeu que não viera à terra tão somente para brincar, para estar nos bares, bebendo com os amigos, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E viveu o seu evangelho como ninguém jamais viveu antes, deixando 150 mil seguidores em sua época e transformando muitos cristãos em pessoas melhores. Porque as palavras podem até convencer, dizia-nos Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então nós temos os quatro tipos de causas, e já que a depressão é um convite para o autoconhecimento, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E Espírito Santo Agostinho nos diz, nos revela algumas técnicas para procedermos ao autoconhecimento, que nós chamamos de análise diária. Toda noite, antes de dormir, analisarmos cada um de nossos atos, de nossos pensamentos, das nossas emoções e verificarmos o que se passou de fato no nosso interior. O autoconhecimento vai nos convidar para sairmos da superficialidade dos atos, da aparência exterior e buscar o que realmente se passa no nosso mundo íntimo. O Espírito Hamed, através do médium paulista Francisco do Espírito Santo Neto, nas obras Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Conviver e Melhorar, Um Modo de Entender, A Imensidão dos Sentidos, nos diz que nós conhecemos muito do mundo material. Nós temos as ciências, nós temos a física, a química, a biologia, nós temos a medicina, nós temos até a física quântica, a astronáutica. Nós temos muito conhecimento sobre o mundo material. Nós já viajamos para fora do planeta, mas não encontramos a felicidade neste mundo. Por outro lado, nós, os espiritualistas e espíritas, conhecemos muito do mundo espiritual. Através dos espíritos na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, das obras de André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, de Ivone A. Pereira e de tantos outros missionários do bem, nós temos notícias, nós sabemos muito sobre o mundo espiritual. Nós conhecemos algumas das muitas moradas da casa de meu pai, que o Cristo falava, inclusive a colônia Nosso Lar, retratada no ano de 1940. Analisemos esse contexto também por André Luiz e Chico Xavier. Então nós conhecemos muito do mundo espiritual, mas também nós não encontramos a felicidade na espiritualidade. Há depressão até no mundo espiritual. E o Espírito Hamed nos diz que o mundo que de fato precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O Cristo já nos convidava a mergulhar no nosso íntimo, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Será que não é a nossa verdade? Será que não é descobrirmos qual é a nossa missão aqui na Terra? Porque na questão 825 de O Livro dos Espíritos, Kardec interroga se nós planejamos a nossa reencarnação quando estamos no mundo espiritual. E eles respondem que normalmente sim, que nós programamos. Então, quando estamos aqui na Terra e estamos desviados do nosso caminho, muitas vezes a depressão vem nos convidar para descobrirmos qual realmente a nossa missão aqui na Terra. Quais os talentos que o Pai nos confiou e que talvez estejamos soterrando, deixando de lado a nossa essência divina, a centelha que trazemos dentro de nós, a nossa